Passarela 2222, no solo de 41, libere a esquerda. Cruzava com ela. Vê, taxi Delta, cruze a Alfa até o Pátio 3, via Kilo, 3 Lima, posição. Delta, Pátio 3, cruza, 3 Lima, posição. Passarela 2222. Confirma a passarela 2222, posição 3 Lima. Afirmo. Tem balizador na posição? Tem alguma outra posição aí? Tem após o Avianca. Ok, siga as instruções, sinalizador. Alfredo, boa tarde, 3-1, 7-0, 6 da tarde. Tá, 3-1, 7-0, aciona a identificação, autorizada a chegada a TPIP 1, desça para 4.000 pés. O ajuste no 013. 4.013, TPIP 1, tá, 3-1, 7-0. Tá, 3170 autorizado, ok. PAN 3170, desça para 2000 pés, o ajuste no 013, autorizado a sinal LS Zulu, reporte estabilizado. 2000 pés, 2013, reporte estabilizado LS Zulu, 3170. Azul 6908, acione identificação. Voo direto CEPIP, desça para 4000 pés, o ajuste no 013. 3170, complete final IF Zulu, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 3295, ó. Tá, 3170, Torre Salvador. 3170, na escuta, boa noite. Boa, 63 no ajuste, avistado já, pista 0, corrijo, pista 28, pouso autorizado, vento 260 graus, 0629. E pouso na 28, na 3170. Somente para informação, o TAN 3170 após o pouso livre na Taxi Charlie. Após o pouso vai levar na Charlie, TAN 3170. TAN 3170, solo 806, táxi à frente, libere na via Charlie, Índia, posição 14, parte principal. Charlie, Índia, posição 14, TAN 3170. Azul 6908, desça para 2000 pés, o ajuste no 0-3. Autorizado a sinal LS Zulu, reporte estabilizado. Para 2000, 0-3, autorizado LS Zulu, reporte estabilizado. Zulu 6908. Salvador, boa noite, 3520, informação Thiago. 3520, boa noite, aciona identificação, autorizada a chegada PPIP 1, desça para 4000 pés, o ajuste no 0-3. PPIP 1, 4000 pés, 13, então 3520. Estabilizado, LS Zulu da 28, Azul 2, 6908. Azul 6908, chame torre, frequência 118, decimal 95. Torres 295, obrigado. Controle TAM 3520, solicita contra o Cisão Oprim. TAM 3520 autorizado, direto Oprim. Oprim na proa, TAM 3520. Controle Gonos 592, informação Charlie. Gonos 592, aciona identificação, autorizada a chegada TPIP 1, desça para nível de voo 050. Bônus 592, sente. Quando mais próximo será autorizado. Bem, obrigado. Azul 6908, Solos 18, liberando na Delta, táxi de Alfa, Kilo, Pátio 3, posição prevista 1 Lima. Atente ao sinalizador. Ei, e a Kilo, Pátio 3, a posição prevista 1 Lima. Afirmo, 1 Lima, porém atente ao sinalizador, possibilidade de mudança. 3520, desça para 2000 pés. O ajuste 9093, autorizada. Sinal ILS Zulu, reportabilizada. 2000 pés, com 63, autorizado ILS Zulu, tá? 3520. Gol no 592, autorizando Serra Vita 362 para o procedimento do ILS X-Way da pista 28. Ok, meu irmão, 362, muito obrigado, 592. Efetou um pequeno desvio, esquerda já está retornando a proa do 362, bom, 592. Bruno 592, sente. Ah, 3520, compete final LS Zulu, chame a torre, frequência 118 decimal 95. 118 decimal 95, então 3520, boa noite. Bruno 592, desça para 2500 pés, o ajuste 9093, autorizado, final LS X-Way, pista 28, reportabilizado. 2500, autorizado X-Way, 13, ele chama estabilizado, bom, 592. Autorizado, pois na 28, então 3500. Confirmando pista seca? Afirmo, pista seca. Ok. Argentina 1910, Skunk Identity, clear the pit 1. Arrival descend 5,000 feet, QNH 1013. Argentina 1910, 104,000 feet. São 3520, Somos 29, liberando na Eco, táxi via Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, portão 5, 3520. Bono 592, informo chuva leve, pista molhada. Tente, Bono 592, está estabilizado, passou 363. Tente, Ame Torre, frequência 118.95, Bono 592. 1895, 592. Torre Gol 1592 está estabilizado no X-ray. Bono 592, informo chuva leve, pista molhada, autorizado pouso pista 28, vento 260 graus, 0612 nós. Autorizado pouso na 28, Bono 592. 592, São Luís 35, libere a esquerda, táxi via Alfa, Juliette, posição 1241. Sim, esquerda, Alfa, Juliette, posição 1241, bom, 592, boa noite. Lua 9750, boa noite, sessão de identificação. Luana Prodio Prim, para interceptar a chegada TPP-1, desça para 4.000 pés. O ajuste 1012. Argentina 1910, descend 2000 feet, Phoenix 1012, clear the LS Zulu final, runway 28, report established on localized course. Ok, descend to 2000 feet on 1012, and ILS Zulu, runway 28, we will report established, Argentina 1910. com Romeu Golf, informação Record. Papa Tango, Oscar, Romeu Golf, boa noite, aciona a identificação. Voe na Pro de Pitch para interceptar a chegada em Pitch, reporte para a descida. Quando direto de Pitch, chegada em Pitch, reporte para a descida, o Oscar, Romeu Golf, com a evolução pode interceptar. Gente. Salvador, muito boa noite, voo no 192, da informação é, portão 08, a busca prometida. Gol 1192, bom dia, Eco confere. Autorizado Recife via Zulu 17, nível 370. Decola da 28, mantém pro até 2500 pés, após curva direita no perfil da Aron Caju. Aciona 5147.